Om Tat Sat. Continuando os estudos relacionados a Krishnamacharya, do legado de Krishnamacharya, tratamos já sobre Yama, Niyama, dentro da visão do Vinyasa Krama. Vamos tratar um pouco agora sobre os asanas, dentro da esses conceitos trazidos por Krishnamacharya. Esta aula se refere ainda ao módulo 7 do curso de formação. Então, no livro Yoga Makaranda, de Krishnamacharya, nós encontramos que a relação que há entre a filosofia do yoga e a prática do yoga não estão desvinculadas uma da outra. A filosofia do yoga, na verdade, visa trazer a concentração mental das atividades externas para atividades internas, trazendo foco para dentro, uma observação interior, uma profunda concentração interior, do self. Tal benefício pode ser compreendido também através do sono. Entendemos a importância do sono, o quanto ele é responsável pela manutenção da saúde, pelo equilíbrio do nosso sistema endócrino, mesmo do nosso sistema de defesa do corpo, o sistema imunológico. O sono é algo muito importante. Então, dentro do sono, entendemos que ocorre a influência de um modo da natureza ou de uma qualidade da natureza material, que é o modo da inércia, o modo chamado de tamas. Então, a natureza tamásica ocorre durante o sono. Também, o oposto desse estado de tamas, que é a inércia, entendemos a existência de um estado de concentração, de um estado de firmeza, o qual é dado por sattva guna, a qualidade de equilíbrio da natureza material, que corresponde à concentração, à força, à determinação que a nossa mente pode adquirir através da prática do sadhana, do yoga. Bem, existe então, claro, uma diferença entre sattva guna e tamaguna. Basicamente, a sattva vai manter um equilíbrio, vai exaltar uma qualidade saudável para o corpo, para a mente, uma sensação ou uma realização interna de felicidade, de satisfação. E o mesmo ocorre através do sono, a saúde, a força física, a satisfação, tudo isso também é adquirido através do sono. Então, nós vemos uma polaridade entre tamas e sattva. Ambas trazem um resultado muito próximo. Aquilo que é conseguido através do sono, de um bom sono, e isso Krishnamacharya recomenda, de acordo com o próprio Ayurveda, de 6 a 7 horas mínimas de sono por noite. É uma questão que para as grandes cidades, para quem vive nas metrópoles, acaba se tornando um pequeno problema, dormir cedo. Porém, tanto quanto o sono, a prática regulada do yoga ajuda a manter esse estado saudável do corpo e da mente. Agora, o que pode ser adquirido através do yoga? Seria o yoga abhyasa ou o sadhana, a disciplina do yoga, através do sono, quando é um sono também conduzido, um sono, diríamos, que transforme a natureza tamásica, a natureza da inércia, no momento do sono, em algo mais do que recompensador no aspecto físico, é chamado de yoga nidra. Então você tem também um processo de relaxamento que ocorre durante a prática do sono, certo? E isto é adquirido através do yoga ou da disciplina do yoga. Você, após uma prática, você pode ter um momento de relaxamento. Isso é indicado como algo necessário em todas as séries. Você ter ali 15 minutos, 10 a 15 minutos de relaxamento, visando dar ao aluno esta possibilidade de se recompor, de se reequilibrar energeticamente, o que então é visto como Yoga Nidra. Claro que Yoga Nidra, como nós vimos na apostila do módulo 6 ainda, traz vários níveis ou vários métodos de aplicação, certo? Algo que não é simplesmente deitar e se apagar, né? Tem toda uma maneira de conduzir, tem todo um foco a ser direcionado no campo mental. Então, todas essas atividades e movimentos que encontramos na mente num estado mais agitado, diríamos rajas, né? O modo da movimentação, da transformação, da inconstância mental, torna-se predominantemente sático, equilibrado, quando você pratica ou quando você tem uma firmeza, um direcionamento claro no seu campo mental, nos seus pensamentos, na sua consciência. Bem, a mente tem uma certa dificuldade de se concentrar, uma certa dificuldade de se manter direcionada num único ponto, certo? De manter uma determinação no seu foco. Isso é algo até natural da mente. É algo que ocorre por condições da própria constituição mental. Como nós já falamos, a mente é constituída de prana, de energia vital. Então, se você agita este fluxo vital no campo mental, no mana maya kosha, a mente vai ficar mais agitada. Se você inverte esse movimento, acalma, tranquiliza esse fluxo vital no campo da mente, você vai ter um estado mais concentrado, relaxado, em disposição. Bem, também entendemos que para qualquer tipo de meta a ser alcançada, é necessário o esforço. Como nós também já dissemos no podcast anterior, esse esforço significa manter a mente concentrada na respiração, certo? O único esforço, ou aquele que vai gerar subsequentes esforços, é justamente a mente. Colocar a mente num ponto de concentração. Não deixar com que a mente se desvie de sua meta. A partir do momento em que você coloca a mente concentrada no fluxo respiratório, no fluxo da vitalidade respiratória, coloca consciência na respiração, o seu objetivo fica mais fácil, porque você não deixa a mente se desviar para outros objetivos subjacentes, certo? E o foco vai sendo cada vez mais ampliado, cada vez mais dimensionado numa proximidade da sua consciência para a meta, certo? Isso de maneira muito técnica até, mas entende-se de forma com que você pode alcançar um objetivo. Não tem como você traçar uma meta e não ter planos para se alcançar essa meta. E no yoga, a meta é justamente alcançar esse estado de sattva no primeiro momento. Aqui também, o que nós vamos encontrar é que Krishnamacharya vai dizer algumas coisas interessantes a respeito do Yoga Abhyasa, né, a disciplina do Yoga, que muitos benefícios são adquiridos em diferentes estágios da prática do Yoga. Por exemplo, a prática do Asana, se você praticar apenas Asanas, uma série longa, uma hora de prática de Asanas, isso vai trazer ganhos ou vai trazer desenvolvimento de força do corpo. Força física, força muscular, né? Vitalidade física do seu corpo. Se você praticar apenas os yamas e niyamas, os aspectos psicológicos do yoga, isso ajuda a desenvolver compaixão, né? Um estado de paz, de aceitação, de compaixão para com todos os seres vivos. Isto, de acordo com o Yoga Sutra de Patanjali, é o início da prática do yoga. Não tem como você iniciar a prática do yoga sem essa atitude de humildade, de compaixão por outros seres, né? E se você praticar apenas pranayama, você pode facilmente alcançar um estado de saúde física, saúde mental, saúde energética, o seu corpo ficar revitalizado e, com isso, alcançar vida longa. Ok? Tudo isso são etapas de uma prática, são maneiras de você aplicar em diferentes sessões, elaborar o trabalho em diferentes sessões e considerar aquelas que são mais importantes. Então, nós vamos ver que, para uma prática adequada, nós vamos ter que trazer para a aula esses três aspectos, inicialmente. E podemos incluir, claro que yama e niyama estão inclusos em pranayama, estão inclusos nos asanas. Então, podemos concluir que um terceiro pé, né, uma terceira base para esta prática de yoga é a meditação. Claro que nós vamos ver em breve que essa base da meditação necessita de um processo. E esse processo é justamente pratyahara, a introspecção. Então, como está ligado o desenvolvimento do asana e pranayama, como o desenvolvimento de ambos vai se desenvolver para o aspecto do pratyahara, a introspecção, e como essa pratyahara, essa introspecção vai se desenvolver no processo meditativo. Então, a ideia é justamente ter esses aspectos da psicologia do yoga já de início, claro, presente na prática do aluno. Pelo menos em termos conceituais ou teóricos, né? Você trazer esses temas para a aula, refletir sobre esses temas na aula, né? Oferecer estudos, oferecer leituras, né? Referências de obras para você poder realmente estimular o aluno no processo de conhecimento também sobre a filosofia do yoga, que é fundamental. Então, de certa forma, nós vamos ter, de início, o desenvolvimento de Ahimsa, Satya, Asteya, Aparigraha e Brahmacharya, isso compondo Yama. Né? Você vai ter, então, o desenvolvimento daquilo que ele deve se desprender, se desapegar. Depois, aquilo que ele deve cultivar, Socha, Santosha, Tapa, Swadhyaya e Ishvara Pranidhanava. Todos esses diferentes estágios de Yama e Niyama podem ser seguidos também como um processo de Krama. Né? Krama, então, é uma ordenação desse desenvolvimento. Né? E dessa forma, nós vamos estruturando uma maneira de limpar ou de descortinar a realidade do aluno. Quando nós pensamos na realidade do aluno, nessa aplicação prática na vida ou na prática de yoga do aluno, já estamos, claro, considerando que o professor, o instrutor de yoga, já esteja também desenvolvendo isso na sua prática pessoal. Né? Esse processo de descortinar a realidade ilusória na qual nós vivemos, essa realidade efêmera. Então, Yama Niyama visa, de maneira muito sucinta, direta, mostrar ao aluno, mostrar ao praticante a realidade desta realidade. Uma meta-realidade ou a compreensão metafísica da sua própria vida. Né? Esse desenvolvimento psicológico, claro, não vai ser apenas externo. A pessoa não vai aparentar isso externamente. Isso vai ser algo natural. O processo de Yama Niyama é naturalmente interno. Um processo para se desfazer dos obstáculos, as dificuldades, os complexos que estão envolvendo o seu campo psicológico. Então é um processo muito pessoal, um processo muito interior. E claro que Patanjali vai mostrar ao longo do Yoga Sutra que Yama e Niyama estão diretamente ligados com a prática meditativa, entendendo que a questão física, a questão técnica dos asanas e mesmo dos pranayamas são apenas ferramentas para que esse processo de autoconhecimento, esse processo no campo psicológico possa ser intensificado através de dhyana, a prática meditativa, e concluindo então no processo final do samadhi, a autorrealização ou a consciência plena, né? Bem, o que Krishnamacharya vai apresentar como asana está bem ligado realmente à questão física, pois a necessidade de compreender o asana no seu aspecto físico é que vamos entender também melhor os outros aspectos dos asanas, os outros aspectos que envolvem a postura. Não podemos perder de vista os conceitos de koshas, anamaya kosha, o corpo. A asana vai trabalhar primeiramente o aspecto do corpo. Por isso ele diz então que os asanas vão favorecer uma correta circulação sanguínea. E também sobre os ligamentos, as articulações e as diferentes funções fisiológicas do corpo. Ok? Isso tudo é promovido pela adequada prática do yoga, a adequada prática dos asanas do yoga. E essa adequada prática não é simplesmente fazer perfeitamente o asana, mas fazê-lo dentro de uma sequência ordenada, dentro de um ritmo ordenado, dentro de uma consciência respiratória clara, né? Então, podemos compreender que essa interação entre o fluxo circulatório sanguíneo e o correto funcionamento do fluxo vital dos nadis trará uma boa saúde física e uma boa saúde mental. Então, é nisso que teremos os efeitos ou os benefícios dos asanas, trazendo resultados no campo físico, a saúde física e a saúde energética. Ambos vão resultar em uma qualidade saudável da mente. Então, basicamente, esses benefícios são adquiridos quando se pratica alguns poucos minutos de permanência num asana. Ou se for uma sequência, durante alguns minutos, uma sequência de alguns asanas. Dentro do fluxo respiratório, dentro da sequência do ritmo respiratório. Quando vamos pensar o poder, né, os resultados mais amplos e mais intensos que os pranayamas também trazem, podemos entender que dentro do aspecto de pranamaya kosha, a vitalidade respiratória vai adentrar partes específicas do corpo físico, do anamaya kosha, o que pode favorecer imensamente a força, né, ou a saúde dos ossos, a saúde do coração, a saúde do cérebro, a saúde das articulações, a saúde muscular. Entende? Diferentes camadas ou diferentes funções que ocorrem no corpo físico. Então, os asanas, junto com a respiração, o poder do fluxo vital consciente, vai trazer resultados em níveis mais sutis do próprio corpo físico, no nível intracelular, articular, muscular, circulatório, ok? são realmente aspectos assim pouco trabalhados, às vezes, em aulas de yoga, pouco abertas ou pouco compreendidas em termos de fluxo vital e vinyasa krama. Ok? Isto é algo fundamental numa boa prática. Considerando não somente os efeitos resultantes da prática em termos de desenvolvimento místico, desenvolvimento da consciência espiritual, como também do trabalho visando aspectos terapêuticos do yoga. Isso tudo vai refletir, então, em camadas sutis de mana maya kosha, no campo mental, psicológico. O prana, quando bem trabalhado no campo mental, desenvolve também longevidade, saúde mental, né? O alívio do estresse, o alívio da ansiedade, favorecendo a clareza intelectual, as funções cognitivas e purificando, inclusive, o sangue. Né? Todos esses fatores são essenciais para a preservação e manutenção da saúde. Né? Você tem que ter ossos fortes, vitalidade, nervos fortes, musculatura bem trabalhada, rígida, para ter uma longa vida, para ter saúde. Certo? Agora, tudo isso é trabalhado a partir dos pranayamas aplicados no asana. Não somente o asana. Entende? Somente o asana você vai trabalhar aspectos. Somente músculo, somente nervos, somente articulações, somente flexibilidade. Mas quando unido à postura com o fluxo respiratório, você vai intensificar, você vai unir todas essas diferentes partes, esses diferentes campos do corpo físico, do Anamaya Kosha, num único fluxo vital. Então isso é a integração a nível de asana que ocorre durante a prática, certo? Tais condições de saúde, né, são compreendidas como Viryam. Viryam é a virilidade, a força física, a força mental, a força na determinação. O contrário disso é justamente o acúmulo de toxinas, o acúmulo de impurezas no sangue, o desenvolvimento de doenças, né, acúmulo de gordura, acúmulo de ares vitais sem vitalidade, sem prana. Né? Então, disso traz realmente uma condição de escuridão no corpo. A saúde vai perdendo, entendendo que a saúde, prana, é luz. Quando não tem prana na prática, o corpo começa a entrar num campo escuro, sem vida, sem luz, sem vitalidade, força. Então, são aspectos importantes que nós vamos ter que notar aqui nessas questões apresentadas por Krishnamacharya. Também podemos entender e encontrar nos escritos de Krishnamacharya que, basicamente, vamos ver aqui, podemos ter basicamente que para uma prática adequada dos asanas é necessário dominar, compreender ou mesmo se aplicar yama e niyama antes. Vamos pensar nisso em questões práticas. Né? Como você vai abordar com um aluno que está iniciando sua prática de yoga, yama e niyama? Não é mesmo? É uma questão que muitas vezes os professores ficam confusos. Como eu vou fazer isso? Como eu vou interferir em questões que estão ligados à ética, à moral, aos valores que o aluno traz com ele. Né? Basicamente, exemplo. O professor de yoga, como acharya, tem que ensinar pelo seu próprio exemplo. Ele não deve acariciar o ego do aluno, ele não deve bajular o ato errado que o aluno possa cometer, também não deve julgar, criticar, entende? A atitude, às vezes, errada do outro. Ele deve dar exemplo. E, quando possível, ele pode se aproximar e adequadamente orientar o aluno. Porém, se isso não for nesse aspecto um pouco mais já em resposta, né, a uma atitude que você observou, e a minhela vai ser aplicado, como eu disse, trazendo para a aula reflexões, levando os alunos para uma abordagem mais filosófica, mais teórica da prática do yoga, de entender o porquê estão ali, de entender a finalidade mais ampla do yoga, não apenas uma finalidade física, fisiológica, mas de autoconhecimento, de autodesenvolvimento interior. Este é o objetivo do yoga. Então, todo o sucesso do yoga dependerá de uma prática disciplinada de niyama, de asanas e pranayama. O resultado prático não será perdido, mas deve ser um aditivo diário, disciplina diária, pois o resultado não é algo que você adquire numa única prática, numa única aula de yoga. O aluno vai ter uma experiência, aquela experiência vai intensificar-se à medida que ele pratica, que ele continua desenvolvendo sua disciplina. E essa primeira experiência vai ser fundamental para mostrar a ele que existe algo além da prática meramente física. Também a disciplina deve ser com um período apropriado, né, envolvendo devoção, envolvendo sinceridade, envolvendo respeito, e principalmente sem ir contra ou mudar o que o próprio professor aprendeu de seu mestre. Então aqui nós temos uma coisa muito importante, um aspecto importante que nós vamos inclusive estudar ou trazer um pouco também para reflexão no próximo módulo, módulo 8, que será o aspecto do mestre, do guru, né, preceptor do conhecimento dentro da nossa prática. Todos nós temos referências de mestres, de orientadores, de professores. Mesmo no meio acadêmico, você vai desenvolver uma pesquisa sob orientação de um mestre. Certo? Então, no yoga, a mesma coisa. Existe a necessidade de se seguir orientações de um guru, de um mestre. Certo? Caso contrário, nós vamos desenvolver a nossa própria visão, a nossa própria concepção. E isso, inclusive, é uma tendência muito natural hoje em dia. Certo? Desde o final da década de 60, com a contracultura, a ideia foi de quebrar tradições, foi de seguir seu próprio processo, devido até mesmo à vinda de alguns falsos representantes da tradição do yoga, alguns falsos gurus, que na verdade não existe falso guru, né? mas pessoas transvestidas, ou disfarçadas, ou fantasiadas de mestres, né? Acabaram dando uma deturpação no processo de yoga, no processo de transmissão do conhecimento místico do yoga. E isso resultou, então, numa certa rebeldia dos buscadores da verdade, entende? Por não terem mestres representativos, autênticos, desenvolva você mesmo o seu processo. Essa era, assim, a palavra-chave, né? Para que guru? E hoje isso está ainda mais forte. Hoje você tem uma influência muito maior da internet. Então, para se fugir dessa influência, se vai para um outro extremo, o extremo oposto, né? O que é chamado de dicotomia branco e preto. Ou você vai para um lado do pêndulo, que é aceitar, abarcar tudo que você vê de inútil e considera como sendo maravilhoso. ou na internet, ou um palestrante, ou uma pessoa que ali aparentemente tem um título muito bom, ou tem uma retórica muito bem convincente, e aí você acaba aceitando, né? Até mesmo ali o vendedor de sabão em pó no mercado te convence de que aquele mercado, aquele produto é muito melhor do que o outro na prateleira. E o outro extremo é você não aceitar nada. Pessoa completamente cética, descrente. E aí acredita apenas na sua experiência falha, limitada, desorientada. Certo? Exatamente isso. Então existe um caminho mediano, um caminho intermediário, em que você ouve adequadamente de um mestre, pratica, segue a disciplina, absorve sua experiência, e dessa experiência você vai ter condições de analisar: isto é válido, isto não é válido. E então seguir a orientação do mestre espiritual, do qual você teve uma experiência que considerou válida. E se for, claro, um mestre espiritual real, autêntico, fidedigno, o resultado vai ser completamente positivo. Isso não há dúvida. É como você querer desenvolver uma tese sobre física quântica, recebendo orientação de um chefe de cozinha, um especialista em gastronomia. Quer dizer, você vai estar completamente equivocado nas suas colocações, porque as suas orientações estão de acordo com o seu processo, sua busca de teorização de um campo do conhecimento que você está desenvolvendo, né? Obviamente. Agora, esse é um ponto importante a ser compreendido. Então, o que o mestre fala deve ser transmitido. O aluno vai transmitir como? Seguindo essa orientação, aquilo que os ouvidos ouviram vai transmitir para a mente vai seguir, o corpo vai expressar, a consciência vai experienciar. O professor, a mesma coisa, aquilo que ele ouviu, colocou em prática, experienciou, agora ele pode transmitir como ele ouviu do mestre, e então o aluno vai ter a sua experiência. Não a do professor, a sua experiência pessoal. Porque, sendo uma ciência, e se você seguir a orientação científica dada pelos mestres, o resultado vai ocorrer. 2 mais 2 é igual na China, é igual no Canadá, é igual no Alasca, é igual na Austrália, em qualquer lugar. Mesmo para quem não sabe fazer a soma 2 mais 2, o resultado vai ser o mesmo, não é? Coisa muito simples. Em relação à precaução, principalmente os praticantes que visam asana e pranayama sem ênfase em niyama, que podem perder a sua reputação, por mais hábeis que sejam no corpo e na respiração. Diferente de outros exercícios, o yoga, a disciplina do yoga, não é apenas para os músculos, o trabalho muscular, né? Seus benefícios incluem o corpo, a musculatura, a mente, de acordo com a idade, de acordo com a energia, a extensão de vida e a eliminação. Eliminação de doenças, eliminação de toxinas do corpo, a aquisição de estabilidade mental, a compreensão da realidade sutil, e, claro, o autoconhecimento. Então veja que o yoga é uma coisa muito mais ampla. Um professor de yoga não pode apenas dominar questões físicas, apenas dominar asanas, fazer ali um belo exibicionismo da sua prática, do seu domínio sobre o corpo, do seu domínio sobre asanas avançados. O professor de yoga deve dominar principalmente o conhecimento sutil, dos asanas, dos pranayamas, da meditação. Entendendo que o yoga, nesse aspecto da didática, é apenas a ferramenta didática. Não é ainda o yoga. O yoga não se reduz a didática, a ferramenta. Yoga é o resultado, não é um resultado estanque, é um resultado em constante processo de realização, de experiência, de transformação e de desenvolvimento, não externo, mas internamente e individualmente. Cada qual tem a sua própria experiência com o yoga. E se ela for bem conduzida, essa experiência vai ser sempre da mesma natureza, transcendente, ontológica, teleológica. Os exercícios do corpo são de dois tipos. Sarvanga, sadhana, o que ativa partes do corpo. E anga, sadhana, que ativa várias partes do corpo. Então há uma pequena diferença, de acordo com Krishnamacharya, entre asanas, que vão trabalhar uma área específica do corpo. E asanas, ou trabalho prático, didático dos asanas, que vão ativar várias partes do corpo ao mesmo tempo. Essa segunda fica claro que é a aplicação do fluxo vital durante a prática, durante a condução dos asanas. Não apenas o asana em si, mas todo o conteúdo reflexivo dos niyamas, mas a concentração, o esforço de concentrar a mente na respiração. Isso é o que vai desenvolver o anga sadhana, que ativar várias partes do corpo. De certa forma, os degraus do yoga sadhana ativa todo o corpo devido à respiração profunda e nasal. Sem o trabalho respiratório, você não vai estar unindo diferentes partes do corpo. Então aí nós temos a importância dos pranayamas na aplicação do asana, né? E o pranayama é uma estrutura simples para a prática dos asanas. Você simplesmente buscar desenvolver com o aluno os conceitos de puraka, rechaka e kumbhaka. Na verdade, puraka é a inalação. É uma estrutura simples. É manter os olhos, cabeça, em posição expandida, né, alongando-se para cima, puxando. Na inalação, tentando ganhar espaço entre as vértebras. Isso vai ocorrendo lentamente, vai dando consciência para o aluno desse espaço mínimo que ele está ganhando, de sua consciência, nas articulações, nas vértebras. Fisicamente, esse movimento de alongar nem pode, ou melhor, pode nem estar ocorrendo fisicamente. Mas na consciência dele, sim, esse alongamento vai trazer alinhamento, vai trazer tônus vital. Essa inalação ela deve ser lenta, profunda, ocorrer sempre pelas narinas, até que os pulmões fiquem completamente cheios. Nunca trabalhar com os pulmões pela metade. A função dos pulmões é inalar, exalar, principalmente inalar, né? Então ele deve estar sempre trabalhando no seu máximo, considerando esse máximo o limite saudável para o aluno. O tórax deve se expandir, se projetar à frente. O abdômen deve ser levantado, expandido, projetado também. E o foco da visão, que é importante, né, o que é chamado de drishta. O drishta, direcionamento da visão, direcionamento da consciência ou da mente, no caso da inalação, é trazer para entre as sobrancelhas. E o quadril deve ficar firmemente relaxado. Então veja que o trabalho ocorre, nesse trabalho aqui basicamente pura, que estamos pensando numa postura de base, postura siddhasana, postura sentada. Então você observa que a base está completamente confortável e firme. O que está sendo trabalhado na respiração durante a permanência do asana é o trabalho da base da coluna, do Muladhara Chakra, base, cóccix, até o topo da cabeça. Essa vitalidade ocorrendo de baixo para cima. Essa consciência respiratória percorrendo toda a extensão do tronco, toda a extensão da coluna. Durante o rechaka, a exalação, Os olhos se mantêm também fixos entre as sobrancelhas, semicerrados, a cabeça e o pescoço alongado ao alto. Não deixar a cabeça solta, a cabeça tem que ficar trabalhando esse movimento de expansão desde as vértebras lombares até as vértebras cervicais. Os ombros devem ficar soltos, relaxados e como que soltos, caídos, buscando o movimento da gravidade, desarmando o tórax, trabalhando os intercostais, sem desestruturar a postura, sem desestruturar a musculatura que está dando sustentação à permanência na postura. E essa musculatura basicamente está sendo focada, direcionada, mantida ali no abdômen e tórax, mas principalmente abdômen. Lembrando que no abdômen nós temos o ponto kanda, o ponto vital, de energia vital. Depois, entender kumbhaka, a retenção, né, que é a retenção do ar com os pulmões cheios ou pulmões vazios. Então, compreendendo essa estrutura de inalar, reter, exalar, reter, nós vamos ter um trabalho adequado dos asanas. Não é simplesmente fique no asana, torça a coluna, flexione a lombar. Não. É fazer tudo dentro do fluxo vital, do fluxo respiratório. Por exemplo, nós podemos pensar no riso. Né? O riso, ele... O motivo do riso não ser algo permanente e o grito ser difícil é justamente porque os pulmões se tornam fracos e perdem energia prânica. Você pode ver, ninguém fica numa risada, numa gargalhada durante horas, nem mesmo minutos. E da mesma forma, um grito não dura alguns segundos. Né? Por quê? Isso exige um esforço muito grande dos pulmões. Deixa os pulmões fracos e perde-se muita energia prânica. Alguém que sorri muito, né, quando cai numa gargalhada, fica sentindo dores ali na região abdominal. Além do trabalho muscular que está sendo feito ali no abdômen, também está sendo exigido um desgaste muito grande do ponto kanda. Olhem que interessante isso. Você está desgastando, você está sugando uma energia excessiva, puxando, retirando, extraindo essa energia vital ali na base, abaixo do umbigo. Então, dá essa sensação de cansaço abdominal, né? Cólica, dor muscular. Algumas dicas que Krishnamacharya passa também são interessantes. Por exemplo, ainda em relação a prática, né? A questão da disciplina do yoga, especificamente no trabalho de asanas, incluindo já a consciência respiratória. Ele pede para nunca evitar ou segurar a vontade de urinar ou defecar, antes, durante ou após a prática, né? Porque isso ajuda a liberar toxinas que podem causar doenças. Então, orientar os alunos para que nunca venham para a aula sem antes ir ao banheiro, né? Sentir que está completamente à vontade com o sistema excretor, certo? Claro que isso inclui não fazendo uma refeição antes da prática, né? Evitar ingerir alimentos logo, antes ou logo após uma aula. Sempre poupar o corpo. O corpo precisa do trabalho energético, da sequência dos asanas, da sequência respiratória, desse trabalho de autoconsciência. Ele não vai precisar nesse momento de alimento. Ele precisa de alimento antes da prática e um tempo depois da prática. Certo? Sempre considerando no mínimo 30 minutos antes, 30 minutos depois, se forem refeições leves, ingerir alimentos leves. Se for alimento pesado, no mínimo 2 horas antes. E pelo menos 1 hora após a prática. Também deve-se evitar alimentos quentes, muito salgado, azedo ou com cheiro mal. Isso também é falado no Bhagavad Gita, as qualidades da natureza presentes nos alimentos. Evitar álcool, cigarro, sexo ilícito. São atividades que acabam prejudicando a prática, prejudicando o foco mental. Também aqui da parte tanto do professor quanto do aluno, é de estar devidamente trajado. O que Krishnamacharya diz é exatamente, deve-se proteger as partes íntimas. Então essa ideia toda de prática de yoga nu, natural, é uma grande deturpação, uma grande viagem, certo? Visando unicamente gratificação dos sentidos, nada mais do que isso, certo? De acordo com a tradição, essa ideia de praticar yoga com roupinhas sexy, com roupinhas extravagantes ou até mesmo nu, não tem nada a ver com a prática do yoga. Essas são descrições apresentadas direta ou indiretamente em muitas escrituras do yoga. E se inclui, devidamente, em niyama, o que você deve cultivar, né? E também em yama, a questão, por exemplo, de brahmacharya, né? essa postura mais casta, mais reservada, mais contida, não como caretice, né? Cafona, na verdade, é você andar de uma maneira inadequada no ambiente que pede, que exige um comportamento adequado. Por exemplo, se você vai para um local onde você conhece que ou sabe que há ali atividades de meditação, atividades espirituais, práticas, monges, né, um templo, você não vai cometer atividades nesse espaço, nesse local, que vão de encontro ao que esse local propõe. Imagine beber, fumar cigarro, né, fazer qualquer outro tipo de atividade dentro de uma área, de um templo. É uma coisa completamente assim equivocada. Andar de roupa inadequada dentro de uma área onde pessoas não estão com esse mesmo propósito de agitar a visão, agitar a mente. Certo? Então, ter esse bom senso é, assim, no mínimo necessário, é o mínimo exigido para um professor de yoga. É porque se você, como aluno, não tem essa consciência de que o seu traje, o seu comportamento, a sua atitude está, de certa forma, sendo cultivada agora, quando ser professor, isso vai ser ainda muito mais difícil de ser coibido, de ser trabalhado, de ser desenvolvido de uma maneira positiva, certo? E vamos, assim, dar uma margem muito arriscada de desenvolver algum problema, de surgir algum problema ali no relacionamento entre professor e aluno. Então, essa cautela é sempre importante, e isso o Krishnamacharya já dizia há quase 100 anos, né? Justamente conhecendo muito bem a diferença entre a tradição oriental e o imediatismo e a mudança constante que a mente ocidental gosta, né? Uma coisa assim, está sempre mudando o que é já natural, está sempre transformando, mexendo, mudando. Isso faz parte aí da tendência da nossa lógica, né? Podemos também ver algumas questões assim bem básicas, interessantes, que Krishnamacharya coloca em relação aos benefícios, né, e a própria prática do yoga, que ele não requer riqueza ou aparatos, nem alimentos ou bebidas desnecessárias, também não exige roupas caras ou trajes que não são necessários, né? O aspecto da roupa assim, é uma coisa realmente simples. Nem grandes construções, templos, né? Mega salas de yoga. Não. Ele requer apenas o desejo profundo, fé, coragem, perseverança, pureza e alimentação frugal. Muito claro isso, vou repetir. O yoga não requer riqueza, aparatos, não requer alimentos ou bebidas desnecessárias, não requer roupas caras, não requer trajes desnecessários, não requer construções gigantescas. Ele apenas exige ou requer desejo profundo pela prática, pela experiência, fé de que a prática vai trazer um resultado, coragem de se lançar para a prática, para a experiência, perseverança de manter a prática, mesmo que ainda não esteja sentindo o resultado imediato, pureza de não ter desejos paralelos ou ter desejos que vão de encontro ao que o yoga oferece, e alimentação frugal. Né? Ter uma alimentação leve, uma alimentação adequada, alimentação que não vá tirar energia do seu corpo, mas que vá acrescentar vitalidade, favorecer a sua consciência também a nível físico. Né? Então esses são aspectos importantes que que Krishnamacharya nos traz aqui. Né? São questões que, se analisarmos, são básicas e que, se observarmos, não encontramos em muitos lugares, em muitos professores, onde se oferece práticas de yoga. Então, a proposta, né, de se estudar os ensinamentos de Krishnamacharya, já sob a luz da tradição Vaishnava, de toda a história que nós vemos desenvolvendo, né, até aqui o sétimo módulo, é justamente aclarar a situação atual do yoga, a situação ou a condição, o campo atual no qual os futuros instrutores irão atuar. Nós temos passado também, assim, nos últimos 20 anos, por uma enxurrada de publicações de professores de yoga ocidentais, principalmente europeus e americanos. Muitos deles são realmente importantes. Né? Muitos trazem contribuições importantes. E podemos entender que destes, aqueles que realmente estão engajados, estão transmitindo um conhecimento fiel, seguro e válido para o yoga, são aqueles que estão ainda vinculados a uma tradição, estão vinculados ao que é o yoga. Certo, nós vamos encontrar muitos autores, até porque a facilidade hoje em dia de publicação de obras e dar a sua contribuição intelectual sem um compromisso real com a tradição é muito fácil. Entende? Então, é importante vermos o yoga com os olhos que nós temos, com a tradição cultural na qual estamos inseridos. Porém, não transpor a tradição do yoga, que é oriental, para a nossa cultura ocidental. Existe uma tradição, essa tradição é viva, essa tradição está mantida dentro de uma corrente discipular, mestres. Então, negar essa premissa é você quebrar com uma tradição. Agora, desses autores, né, que eu estou dizendo, muitos deles estão visando isso, de manter, trazer para uma compreensão ocidental a tradição do yoga. Então, esses estão realmente auxiliando, ajudando com que o yoga seja devidamente compreendido. E costumo dizer que estamos apenas no início do yoga, ainda não compreendemos completamente o yoga. Nós estamos, assim, no geral ainda, analisando, entendendo, praticando as ferramentas do yoga. O yoga, como ele é mesmo, ainda vai ser compreendido pela sociedade, pelas pessoas, pelos praticantes, por muitos professores de yoga daqui a algumas décadas, talvez. Entender o potencial presente no yoga. Isso é realmente um objetivo que nós, como professores de yoga, temos que estar almejando a cada prática, almejando em cada aula, buscando na didática e no contato com cada aluno. Perceber, consciência desperta, o que é o yoga naquilo que eu faço, o que é o yoga naquilo que eu vivo, o que é o yoga naquilo que eu tenho como objetivo. Aí nós vamos começar a entender o yoga, não apenas como uma ferramenta ou como um meio, mas o yoga como algo que está sendo vivido. Isso é o yoga. Então, agradeço a atenção de vocês. Espero poder ter contribuído com um pouco mais conceitos teóricos do nosso mestre Krishnamacharya. E estarei à disposição para qualquer dúvida via e-mail. Muito obrigado. Om Tat Sat.